Panorama Agrícola para 27 de março de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, hoje é 27 de março de 2012, terça-feira de Lua Nova, está no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier, e o ditado do programa é: quem desdenha quer comprar. Na dica de hoje, conheça o seu solo. Aqua Negócios, governo quer estimular consumo de pescado nas escolas. E na entrevista, recomendações para o produtor de mel. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma amostra de solo bem feita permite que você, agricultor, conheça áreas de plantio e possa até acessar o programa de calcário do governo para corrigir o solo. Dica técnica de Alceu Assis Vicente, extensionista da IPAGRE em Tangará. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola recebe hoje o médico veterinário Walter Miguel, que é gerente do Parque Ecológico Cidade das Abelhas. E o Walter Miguel está aqui para falar de eventos recentes que movimentaram o setor apícola aqui em Santa Catarina. Um workshop nacional de sanidade apícola promovido por SIDASC e EPAGRE, também uma reunião de planejamento e um seminário regional em Nova Trento. Parece que o momento é muito bom para a apicultura, correto, Walter? Exatamente, queremos cumprimentar os ouvintes. E realmente essa semana que passou, de 14 a 17 de março, nós tivemos um cenário muito propício de discussão da atual conjuntura na questão da mortalidade, desaparecimentos, na questão sanitária da apicultura em Santa Catarina e no Brasil. E desse evento, Walter Miguel, desse workshop sobre sanidade apícola, saíram algumas recomendações para o produtor? Sim. A principal recomendação é que o produtor não utilize qualquer tipo de componente químico no combate, seja desta ou daquela enfermidade, porque as consequências podem ser muito perigosas, não só para o apicultor, refirme ao uso de certos produtos como o ácido oxálico, e por ser um ácido, ele é altamente tóxico para quem usa, se não souber manejar corretamente, para as abelhas também. Então, deveria se fazer uma recomendação. Nós estamos para testar esse produto nos nossos apiários de pesquisa. Uma recomendação muito importante é a questão dos manejos que o apicultor tem que ter na sua propriedade, no seu apiário, para evitar que haja uma contaminação das outras colmeias, quando num caso de um foco. Uma outra recomendação também muito importante é a questão da pesquisa. Nós, infelizmente, não só em Santa Catarina, como também em todo o país, nós estamos deficitários de profissionais que possam colaborar na cadeia produtiva apícola. E uma situação também alarmante, que é a interação que a apicultura tem com outras cadeias. Por exemplo, a própria fruticultura, a horticultura, porque quando se pensa na utilização de produtos tóxicos, os chamados agrotóxicos, inseticidas, herbicidas, certamente esses produtos estão acarretando sérios problemas, estão diretamente envolvendo a mortalidade das abelhas. Então o produtor utiliza de suas colmeias para auxiliar na polinização de frutas e acabam as abelhas contaminadas por resíduos de agrotóxico dessas frutas. Dessas frutas e também de outras cultivares que são utilizados, produtos, ó, às vezes dessecantes, juntamente se coloca formicidas, e esses componentes vão diretamente nas colmeias, pelo ar, ou são carreados pela água, e quando a abelha vai utilizar da água, acaba levando para as suas colmeias e acaba matando por uma contaminação pequena, mas isso vai se somando e as larvas morrem, né? Então é muito preocupante essa questão do uso de agrotóxicos nas lavouras, direta ou indiretamente com ação nas colmeias. Bem, o workshop Sanidade Apícola envolveu 12 palestrantes de 8 estados. Com relação ao evento regional Inova Trento, qual foi o ponto alto, Walter Miguel? O ponto alto foram três questões básicas, né, ou os pontos altos. Primeiro também a questão da sanidade, foi muito levantada essa situação. A questão da organização do produtor e a questão do manejo. Então você vê que há uma inter-relação. O foco principal da nossa atividade, inclusive na reunião de planejamento, já falando dessa reunião, é que nós reunimos todos os técnicos que trabalham diretamente com apicultura, são em torno de 7 no estado, também o foco é esse. A EPAGRO está focando na questão da mortalidade e sanidade. Então, tanto no seminário regional, quanto no workshop, e quanto as atividades que estão sendo planejadas para esse ano, é focado na questão da mortalidade e desaparecimento das abelhas. Perfeitamente. Então falamos também do planejamento da área técnica da EPAGRE com relação à sanidade apícola e outras atividades também, né, Walter? Exatamente. Nessa reunião que aconteceu na quarta-feira, nós fizemos um planejamento, ou melhor, já existe esse planejamento, já foi feito isso desde o ano passado. Nós afinamos as informações, agrupamos ações que vão ser desenvolvidas em todas as regiões. Nós discutimos também a atividade com foco na ação grupal e não localizada, para que nós não perdamos as nossas energias. Trabalhamos muito na questão do grupo de produtores, na educação ao grupo de produtores. E uma outra coisa que nós devemos informar também é que nessa reunião de planejamento e durante o workshop, nós lançamos uma cartilha, né? Nós lançamos a cartilha de manejo sanitário em apiários de apis mellifera. Essa cartilha é muito importante, é uma ferramenta de extensão, que ela foi feita para o produtor, com distribuição gratuita, inclusive, que orienta o produtor a como manejar seu apiário de forma segura, né? Evitando aquela que nós já comentamos, as contaminações cruzadas. E essa cartilha também tem uma intenção de estabelecer as competências. Qual é a competência que a EPAGRE tem no campo? Qual é a competência que a SIDASC tem no campo? Então, nessa cartilha fica muito bem clara quando o apicultor deve chamar a EPAGRE e quando o apicultor deve chamar a SIDASC. Como essa cartilha de manejo sanitário pode ser acessada pelo produtor? Nós vamos disponibilizar essa cartilha em PDF, que é uma linguagem de internet, onde a pessoa, na página da EPAGRE, da SIDASC, ela pode acessar e copiar essa. Também vai ser distribuída, nós fizemos uma primeira edição, uma aula de lançamento, com 500 exemplares. Em breve, nós estaremos recorrendo a outras fontes financiadoras. A nossa meta é editar 10 mil exemplares dessas cartilhas, que vão ser distribuídos nos principais fóruns, por exemplo, escritórios municipais da EPAGRE, da SIDASC, através das associações de apicultores, e até como um encarte, possivelmente, da revista Zoom Zoom, que a gente pode colocar. Nosso objetivo é que ele acesse de forma fácil, rápida, às mãos do produtor. Afinal de contas, nós estamos chegando aí o outono, já estamos no outono, o inverno, e nessa época nós temos as principais perdas. Então, é uma ferramenta muito útil para o apicultor. Perfeitamente. Conversamos então com o médico veterinário Walter Miguel, do Parque Ecológico Cidade das Abelhas. De fato, essa cartilha sobre o manejo sanitário será extremamente útil para o apicultor nesse momento em que as abelhas precisam se proteger do frio e precisam de boa nutrição, né, Walter? Exatamente isso. Obrigado a todos. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa. E acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. O Ministério da Pesca e da Aquicultura, com apoio do Ministério da Educação, vai mapear o consumo de pescado nas escolas do Brasil. O mapeamento será feito até abril nas secretarias de educação estaduais e municipais e nas escolas federais, por meio de uma pesquisa que deve ser feita com nutricionistas e responsáveis técnicos pela alimentação escolar. O resultado desse trabalho vai servir de base para a formulação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da cadeia produtiva e comercial do pescado no âmbito institucional, bem como de estímulo ao consumo de pescado pelos alunos da rede pública de ensino. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.